Like says to stay. To soothe the brave wasted years, kiss away the bitter tears, love to light the way. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou mostrar-vos alguns dos melhores duetos e em alguns casos com mais vozes à mistura da história do hard rock. Para começar, temos dois nomes grandes, dois nomes que até se firmaram no pop. Estou a falar-vos de Bryan Adams e Tina Turner. E para vocês, It's Only Love. don't you ever ask why. Promise me nothing. Live till we die. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. We are the law. We are corruption. Work when they call. One of another. Laugh till you cry. Faith unto death or a knife in your eye. Everything changes. It all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. Oh, my lost love, come on back to me. E após Bryan Adams e Tina Turner, ficamos com Fiona Flanagan e Kip Winger e a música Everything You Do, You're Sexing Me. do terceiro álbum de Fiona, Heart Like a Gun, lançado em 1989, e terminamos a sequência com dois monstros da história do hard rock e do metal, e do rock em geral. Estou a falar-vos de Doro Pesh e Lemmy Kilmister, e a música Love Me Forever, do álbum Calling the Wild, de Doro Pesh, lançado no ano 2000. E vamos iniciar agora uma nova sequência. A próxima sequência vai iniciar-se com uma participação de Chris Katina e Jeff Scott Soto. Para vocês, Chris Katina e Jeff Scott Soto, What You Gonna Do? get a moment in life I can tonight. It got printed into my mind. I have never before approached changes that fast. To lose someone that you just have found. We met at a party, I got glued to your eyes. I felt we were all of the same. We danced all night, among hundreds of souls. We lost both dignity and shame. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Chris Catina e Jeff Scott Soto, ficamos com Jimmy Jamison e Jim Patrick, Dream Higher. Esta dupla conheceu-se nos anos 80, quando ambos faziam parte dos Survivor, e em 2010 resolveram lançar um novo álbum com a participação dos dois, o álbum Extra Moments. E terminamos a sequência com os suecos Raw, Touch of Love. Esta música é um dueto entre a banda e Zia Lindberg, retirado do álbum First, primeiro álbum da banda, lançado em 1995. E vamos iniciar agora uma nova sequência com uma balada, uma das mais conhecidas baladas dos anos 80. Uma balada que fazia parte da banda sonora do filme Footloose. Estou a falar-vos do dueto entre Mike Reno e Ann Wilson, Almost Paradise. Para vocês, Mike Reno e Ann Wilson, Almost Paradise. Forever in your eyes, yeah. by the way you move. E após a música Almost Paradise, ficamos com Saracen, Who Am I? Esta música contou com a participação de Robin Beck e do vocalista Steve Overland. A história dos Saracen é bastante interessante, já que a banda britânica iniciou as atividades em 1976 sob o nome de Lemerger. Em 1980 trocaram de nome para Saracen. Em 1985 terminaram atividades e voltaram novamente no ano 2000. A música que aqui vos apresentei fez parte do álbum Marilyn de 2011, um álbum dedicado a Marilyn Monroe. E vamos iniciar agora uma nova sequência. A próxima sequência vai iniciar-se com uma dupla, a dupla que fez parte dos Damn Yankees. Estou a falar-vos de Shaw and Blades. Para vocês, Shaw and Blades, Come to Be My Friend. We'll be right back. isn't wrong. And in the dirt, safe masters. Holy cow, stolen base. Taking a pretty big lead out there, almost daring him to try and pick him off. Pitcher glances over, winds up, and it's bunted, bunted down the third baseline, and Suicide squeezes on. Here he comes, squeeze play is going to be close. Here's the throw, here's the play at the plate. Holy cow, I think he's going to make it. Stop right. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Do you love me? Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. And he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Gotta suck a shout in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land. E após Shine Blade, ficamos com Meat Loaf, com a participação de Alan Foley, na música Paradise by the Dashboard Light, retirada do álbum Bat Out of Hell de Meat Loaf. E terminamos a sequência com Tenacious D, Kickapoo. Os Tenacious D são uma banda dos humoristas Jack Black e Kyle Gass, e nesta música contaram com a participação de Dio e de Meat Loaf. E vamos entrar agora numa nova sequência. A próxima sequência é aquilo que eu resolvi chamar de sequência Glenn Hughes. Em todas as músicas, Glenn Hughes faz uma participação. E para começar, temos uma demo de um trabalho que não chegou a sair, realizado por Don Dokken e Glenn Hughes. E para vocês fica Don Dokken e Glenn Hughes e a música Desperate People. Yeah. Oh, E após Don Dokken e Glenn Hughes, ficamos com o projeto que reuniu Glenn Hughes e Jolene Turner. Estou a falar-vos do Hughes and Turner Project. E para vocês ficou a música Devil's Road. E terminamos a sequência com Deep Purple, Burn. Esta música não é propriamente um dueto, é um duelo. Um duelo entre as vozes de David Coverdale e Glenn Hughes. E vamos entrar agora numa nova sequência dedicada a baladas. Para iniciar esta sequência temos Desmond Child, Obsession. Nesta música, Desmond Child conta com a colaboração de Maria Vidal. E para vocês, Desmond Child, Obsession. And it's you. don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Close your eyes. Após a música Obsession, retirada do álbum Discipline, de Desmond Child, ficamos com Lita Ford e Ozzy Osbourne, If I Close My Eyes Forever. Esta música, esta balada, é um dos duetos balada mais famosos de todos os tempos na história do hard rock. E terminamos a sequência com Wonder Where You Are, música de Michael Sambello, que contou com a participação de Tata Vega. Esta música é retirada do álbum Without Walls. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai iniciar-se com um projeto, com uma ópera rock, liderada pelo guitarrista Nikola Kotsev. A banda contava com nomes como Ian Haugland, Mick Michaeli e John Levan, todos eles membros do Europe, e contava com os vocalistas Glenn Hughes, Jolene Turner, Alana Miles, Seth Jordan, Dougie White, John Land e Goran Edmond. E esta música que aqui vos vou apresentar só conta com dois vocalistas dos que foram falados, Jolene Turner e Goran Edmond. Jolene Turner nesta ópera rock faz o papel de Nostradamus e Goran Edmond faz o papel do seu fantasma. E nesta música é como fantasma que ele vai aparecer. Para vocês, Nostradamus, Desecration. Thank you. That's all you have to do. Kill Mary. She's a risk. And get the priest as well. Come here. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Nostradamus, ficamos com uma estreia no Riff Service, uma banda clássica, uma banda famosíssima que ainda não tinha aparecido aqui no nosso programa. Ficamos com os Queensryche, com a música Sweet Sister Mary. Esta música é retirada da ópera rock dos Queensryche, Operation Mindcrime, e conta com a divisão de vocais por parte de Geoff Tate, vocalista da banda, e de Pamela Moore, que no caso fez o papel de Mary. E vamos iniciar agora a penúltima sequência do nosso Riff Service. E para começar, temos uma música que é o resultado da união de esforços entre o Zit e o vocalista do Zed Guy, Tobias Sammet. Para vocês, Hit Black Knight. Winter's night, the silver moon's up. Some

E este projeto visava a angariação de fundos para ajudar pessoas famintas em África. E terminamos a sequência com um projeto português, cantado em português, que visava a recolha de fundos para o apoio na luta contra a droga. Ficamos com os heróis do rock e a música Ser Jovem Sem Droga. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência especial, uma sequência que vai dar voz à mistura entre vozes do rock e vozes da ópera, da música clássica. Para iniciar esta sequência temos Paul Stanley, dos Kiss, e Sarah Brightman. A música que vos vou aqui apresentar é uma balada que originalmente foi cantada por Espen Lind e pela dinamarquesa Sissel Caiebro. Para vocês, Paul Stanley e Sarah Brightman, Where the Lost Ones Go. Stay strong. song to make it mine. Calling, calling, whispering your name right now. You run my train. Falling, falling, wishing you'd near, but somehow you slipped away like ice in the sun. Após Sarah Brightman e Paul Stanley, ficamos com Gotthard e Montserrat Caballé na música dos Gotthard, One Life, One Soul. E é com esta brutalíssima balada que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que para a próxima semana esteja novamente aí desse lado, porque eu de certeza que vou estar aqui com novas surpresas, com novas novidades. Este é o Riff Service, estamos na nova web rádio Mental Morfose e eu sou o On. E quem já ouviu o programa sabe perfeitamente o que eu vou dizer a seguir. Rock on! Taking on the... A glass of wine in her hand. she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. Practice at the art of deception.